Em um período de afrouxamento da fé e da vivência dos valores cristãos, houve um homem que se sentiu chamado a viver com mais austeridade e assim ser um sinal de Deus em sua sociedade. Buscou viver em contínua quaresma, tendo por lema a caridade. Como requer esse tempo litúrgico, sua vida inteira se tornou apelo à conversão, a viver mais de acordo com o projeto de Deus, como verdadeiros filhos seus, reconciliados com os irmãos e irmãs. Mirando o mistério pascal e a grande festa da ressurreição de Jesus, esse homem se dedicou a praticar as três atitudes formativas da vontade humana no seguimento de Jesus Cristo, propostas pela quaresma: o jejum, a esmola e a oração. Com tais práticas, ele pôde assumir a vida nova no relacionamento consigo, com os outros e com Deus. Foi assim que ele buscou seguir a Jesus de Nazaré, profundamente sintonizado com a vontade do Pai e as necessidades dos irmãos. Quem é esse homem que escolheu viver em contínua penitência e sinalizar ao povo de Deus, em seu tempo, que era necessária profunda mudança de vida para que se alcançasse a plena alegria? Seu nome é Francisco, em homenagem ao pobrezinho de Assis, a quem seus devotos pais recorreram tanto para terem esse filho, quanto para curá-lo ainda criança de uma séria doença nos olhos que poderia cegá-lo. Ele nasceu em Impaula, na região da Calábria, no sul da Itália, em 1416. Com apenas 11 anos, ingressou no convento dos frades franciscanos em sua cidade. Mas aí só permaneceu por pouco mais de um ano. Retornando à sua família, partiu então com os pais em peregrinação aos lugares santos de seu país, iniciando pelo Santuário de Assis, cumprindo uma promessa por sua cura. De lá, seguiram para Roma e, enfim, visitaram o mosteiro beneditino em Monte Cassino. Ali, Francisco conheceu a vida de São Bento e se sentiu extremamente atraído pelo tipo de vida que levavam aqueles monges. Voltando a Paula, o adolescente pediu aos pais permissão para se retirar para as montanhas da região e viver como eremita. Percebendo no desejo do filho mais uma graça de Deus em suas vidas, os pais não ousaram recusar. Então, com apenas 13 anos, Francisco foi viver sozinho em uma gruta, dedicando-se à oração contemplativa, alimentando-se de frutos, raízes e ervas silvestres e dormindo no chão. Pouco a pouco, as pessoas da região começaram a procurar o jovem eremita, pedindo-lhe conselhos espirituais. Em sua penitência contínua, assumida como projeto de vida, ele proclamava permanentemente o amor misericordioso do Senhor, que quer abraçar a todos e não se cansa de perdoar e acolher as pessoas. Ele denunciava o luxo e a corrupção dentro e fora da igreja. Outros jovens, vendo seu exemplo, pediam para ficar ali e viver assim também. Dessa forma, com apenas 19 anos de idade, Francisco de Paula se tornou o mais jovem fundador de uma ordem religiosa na história da igreja: a Ordem dos Mínimos. Esses eremitas pautavam sua vida na caridade, humildade e penitência. Extremamente comprometido com Deus e com os mais necessitados, certa vez, sabendo do sofrimento do povo de Nápoles sob a opressão de seu rei, Francisco foi até lá e enfrentou-o para que pusesse fim àquela injustiça. Dizem que os poderosos de seu tempo temiam suas palavras proféticas. Por isso, cada vez que ele pedia ajuda para suas obras de caridade, era prontamente atendido. Sua fama chegou à França, de sorte que, quando o rei Luís XI ficou muito doente, pediu até a intervenção do Papa para que recebesse uma visita do eremita com fama de santidade. Francisco de Paula atendeu ao pedido. Sua visita fez com que o rei se convertesse da má vida que levava e restabelecesse a paz com a Inglaterra e a Espanha, aceitando serenamente a própria morte. Por isso, esse santo é invocado também como auxílio na hora final. Antes de morrer, porém, Luís XI nomeou Francisco de Paula como diretor espiritual de seu filho, o futuro rei da França. Naquele país, o eremita fundou outros mosteiros e ali morreu com imensa fama de santidade aos 91 anos de idade, em 2 de abril de 1507. Ele, que adotou um estilo de vida quaresmal, morreu em uma Sexta-feira Santa. Assim, selou sua passagem para a plena comunhão pascal com Jesus, o crucificado, a quem seguiu, guiado por seu Santo Espírito, revelando em sua vida o Pai todo misericordioso. Ó piedoso São Francisco de Paula, a Igreja te destaca por teres convertido tantos pecadores e socorrido tantos necessitados. Também hoje o mundo precisa de pessoas que sejam sinal do amor misericordioso de Deus. Roga, Jesus, que seguindo teu exemplo, assumamos corajosamente essa missão, apontando com as nossas vidas para a ressurreição. Assim seja.